Estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini. E eu só tô participando desse programa porque eu que apresento ele. Olá, pessoal, aqui é o Samu. Faz muito tempo que eu não assisto do programa. Mas é isso aí. Oi, pessoal, eu sou a Cami de novo. E eu choro em todos os doramas que eu assisto. Oi, eu sou a Carol e não perca os próximos capítulos. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre dorama. A gente novamente, né, trouxe as nossas duas convidadas, né, a Cami e a Carol. Porque, obviamente, nenhum de nós manja desse assunto. Então, é isso aí. Bota seu fone aí, aumenta o volume e bora pro programa. Bom, começar então, né, explicando pras pessoas leigas, assim, que nem eu, que não assistem dorama, o que é dorama? Eu acho que dorama são novelas japonesas, mas eu acho que elas estão mais pra séries, né, se a gente for pensar em séries americanas, assim, e em novelas brasileiras, porque elas geralmente têm em torno de 10 episódios, com 2 episódios de desvio padrão, pra cima ou pra baixo, e elas são semanais, né? Elas têm um dia fixo porque é em que elas passam, então acho que tá mais pra uma série do que pra novela, apesar da gente falar que é novela, né? A única coisa que difere, eu acho, é porque séries americanas normalmente têm várias temporadas, e os japoneses não têm costume de fazer isso. Se o dorama fizer muito sucesso, eles acabam investindo em uma segunda temporada, mas normalmente são esses 10 episódios e acabou a história. E geralmente eles fazem, às vezes, até especiais, né? Um episódio especial de uma hora e meia, assim, que tá mais pra um filme também. Uhum. Isso depois que o dorama já acabou, né? E quando ele fez sucesso. Mas eles passam, tipo, na TV aberta, assim, normal ou não? A pessoa tem que ir atrás dele como se fosse na Netflix aqui. Passar na TV aberta normal. E uma coisa legal é que lá não tem um canal de TV específico, tipo a Globo, por exemplo, que geralmente tem as melhores novelas e todo mundo só assiste as novelas da Globo. Lá todos os canais passam doramas e todos eles são igualmente bons e famosos, assim. E também aqui tem contrato de exclusividade com os atores, né? A Globo só contrata tais atores e o SBT também. E lá não, lá todas as TVs têm os mesmos atores, utilizam os mesmos atores que normalmente são os que estão fazendo sucesso. Falou das novelas da Globo, né? As novelas da Globo geralmente seguem a mesma linha, né? Tipo, tentando retratar as situações do cotidiano. Às vezes muda um pouco a temática, assim, da história, mas é bem difícil uma que foge essa linha. Os doramas não, eles têm vários gêneros, vários tipos, assim? Sim, tem vários gêneros. Os japoneses costumam variar bastante, que nem nas séries americanas, né? Tem várias séries totalmente diferentes. E lá eles têm alguns gêneros básicos, assim, que eles gostam muito, que a gente separou aqui em 6 categorias. Tem muita novela falando sobre hospital, então sobre os médicos, alguma coisa gira em torno desse cotidiano hospitalar. Tem dorama sobre vida adulta, sempre envolvendo trabalho, né? Isso, trabalho, ou sei lá, alguma principal tá solteira e tá encalhada, uns negócios assim. Tem o romance básico, pode ser de qualquer idade, sempre tem alguma novela romântica. Aí tem, eu acho que mais voltados pra escola, né? Doramas de jovens. Tem de mistério e policial, eles gostam bastante desse gênero de detetive. E também sempre tem aqueles de doença, né? Envolvendo algum tipo de tragédia, aqueles bem tristes pra chorar. Tem aquele famoso chamado Ichiritoru no Namida, que se a gente traduzir é um litro de lágrimas, que ficou muito famoso até aqui mesmo no Brasil, e é um dorama super trágico sobre a história de uma menina que começa a ficar doente, e eles têm bastante tipos de dorama desse gênero. Não, uma parada que faz sucesso, né? Que apelam pra emoção, que nem aquele filme aí que fez bastante sucesso recentemente, né? Aquele A Culpa das Estrelas, né? Sim, verdade. Então, assim, pega esse teor mais dramático, tem um certo público que gosta mesmo. Desses gêneros aí, tem algum mais famoso, assim, que se destaca mais ou não? Eu acho que em todos os gêneros tem algum que se destaca, né? Então, por exemplo, esse de tragédia, de doença, acho que o Ichiritoro no Namida é um que fez muito sucesso. Tem esses de colegial, assim, Seishun, eu acho que tem o Gokusen, que é um pouco antigo, mas ele fez bastante sucesso. De hospital tem o Code Blue, que inclusive teve temporadas 1 e 2, e vai ter a terceira agora em julho. Romance, acho que tem vários. Hanayori Dango. Hanayori Dango, acho que é, inclusive, o dorama que trouxe os doramas pro Brasil, sabe? O que fez estourar aqui no Brasil foi Hanayori Dango. E, bom, inclui muitos e muitos e muitos. A gente até separou um top 3 pra falar no final do programa. Mas eu acho que todos têm, assim, algum que ficou mais famoso. Então não tem, acho que, um gênero que se destaque entre todos eles. Mas cada um, acho que deve ter seu gênero preferido. Aí daí eles fazem todos os gêneros em todas as emissoras pra justamente atrair todos os públicos. Entendi. É, são vários dramas passando ao mesmo tempo, né? Como se fosse nos Estados Unidos mesmo, né? São várias séries, né? Então, e são várias passando ao mesmo tempo e geralmente elas começam e terminam na mesma estação. Então, por exemplo, agora é primavera lá, né? Então, os doramas da primavera começaram em abril. Foi em abril, né? Sim. Foi em abril e vão até acabar a primavera e começar o verão. No verão, vai começar uma nova temporada. E aí, todos os doramas da primavera vão acabar e vão começar novos doramas no verão. E assim por diante. Em toda a estação, eles renovam, né? É, e que é também difere dos Estados Unidos, né? Que sempre cada um começa em uma data e daí, quando acaba, eles anunciam que depois de tantos anos, sei lá, tantos meses, vai começar a segunda temporada e vai ficando bem diferente, né, as datas entre cada série. E no Japão não, é bem marcado isso, então sempre separado pelas estações do ano, né, seja verão, primavera, outono, inverno, e no mesmo horário, tipo, em todas as emissoras, sabe, tem vários horários dentro da emissora, mas na outra emissora vai estar competindo nos mesmos horários, então você tem que meio que escolher um dos horários e uma das emissoras que você quer assistir. Ao contrário da música, né, que a gente falou no último episódio, é bem mais fácil pra galera que quer assistir dorama encontrar por aqui, né? É, digamos que mais ou menos. Putz, sério. O Japão, aquele negócio que a gente contou, não internacionaliza muito suas coisas por causa dos direitos autorais e tal. E com os doramas segue mais ou menos a mesma linha. É, como são doramas que passam em TV, não tem um Netflix, alguma coisa assim que possa disponibilizar pra gente. Então tem algumas fãs que gostam muito de dorama que abriram fansubs, que são canais de tradução. É, pra colocar a legenda na novela. E tem vários deles que vocês podem procurar, coloca fansub lá no drama fansub, assim, no Google, daí aparece bastante. Claro que elas não conseguem fazer todos, né, colocar a legenda em todos, porque é de fã pra fã. Elas não estão cobrando nada e só estão fazendo justamente porque elas gostam e querem outras pessoas, né, querem atrair mais público. Então tem algum fansub faz uma novela, o outro vai fazer outra da mesma temporada, mas é bem escasso pra conseguir fazer os downloads. E tem alguns torrents, né, se você quiser. Principalmente torrent sem legenda é bem mais fácil de encontrar. Agora, legendado tem que caçar um pouco. Em inglês, as legendas tem bem mais. É bem mais do que em português. Eu acho que esse é um problema também maior, né, dos doramas com relação à música, porque se você gosta de música japonesa, você pode procurar pelas músicas mesmo sem saber a língua, né, sem entender a letra. Agora, novela, se você quer assistir, se você não sabe japonês, você não consegue assistir sem legenda, né? Você tem que ir atrás dela e eu acho que a maioria dos brasileiros consegue ler inglês, então fica um pouco mais fácil, porque as legendas em inglês, igual a Kami tava falando, são muito mais fáceis de você encontrar. Em português eu acho que é bem... Eu não sei, eu nunca achei muita coisa. Se bem que eu prefiro inglês mesmo, porque eu acho que a tradução ela fica menos estranha pro inglês. Mas isso causou até uma polêmica, assim, que existe até hoje entre esses fansubs, porque eles fazem justamente de fã pra fã, sem fins lucrativos. Na Liberdade, você consegue encontrar alguns DVDs gravados, onde as pessoas vendem na rua, né, os DVDs, e naquele shoppingzinho no Sogo, assim, também tem algumas lojas. E eles não traduzem eles mesmos, sabe? Eles pegam desses fansubs, gravam no CD e vendem. Então eles estão vendendo o trabalho que elas estão fazendo. E elas sempre colocam, assim, no começo, quando tá passando a intro da novela, eles colocam lá, por favor, não comprem, não vendem, se vocês compraram este DVD, denunciem. Então tem bastante sites piratas que acabam pegando essas legendas também delas e acabam utilizando de forma inapropriada, né? E causou bastante polêmica, pelo menos quando eu comecei a ver dorama era sempre assim. Hoje eu não sei mais como tá, mas acredito que continua da mesma forma. É porque é um trabalho voluntário, né? elas fazem, assim, de boa vontade, né? Elas conseguem entender, mas elas querem ajudar quem não consegue a também assistir, a ter acesso a essas séries. Então, elas criam esses grupos de legendagem e estão fazendo um trabalho para ajudar mesmo as pessoas. Elas não querem que esse trabalho seja comercializado, né? Ainda mais sem o consentimento delas. É, foi por isso que eu perguntei se era mais fácil de encontrar a Dorama, porque na liberdade, assim, você encontra os montes mesmo. Tipo, até nos eventos mesmo, nas barraquinhas de DVD. Só que eu não sabia desse lado aí da... Que é meio sacanagem mesmo, né? Eles ganham dinheiro em cima do trabalho dos outros. É, complicado. Mas, assim, eu mesma já comprei DVD. Quando eu tava começando a assistir novela, não conhecia outros meios, então comprei mesmo. E daí eu vi, comecei a perceber que tinha, né, esses anúncios delas e comecei a pesquisar mais na internet e achar. Não é que você não vai encontrar, você vai encontrar. Algumas novelas que não fazem tanto sucesso, elas acabam sendo bem mais difíceis de encontrar, mas, sei lá, pelo menos em mim, não ter as legendas me instigou a procurar aula de japonês pra conseguir entender. Nossa, pra mim também, porque eu acho que os grupos de legendagens existem vários, né? E cada grupo vai escolher legendar o dorama que achar mais interessante, que tiver vontade, porque como é voluntário, eles próprios fazem a agenda deles, né? E às vezes eu queria assistir alguma coisa e às vezes até existia algum grupo legendando, só que demora, né? É um trabalho que leva tempo e depende também do tempo disponível das próprias pessoas que estão traduzindo. E aí, como eu não queria esperar, eu falava, nossa, eu precisava aprender japonês, né? Pra conseguir assistir sem depender da legenda. E eu acho que eu comecei também a ir atrás, assim, das aulas por causa disso. Pra poder entender e não ficar dependendo. O ponto é esse, né? Não ficar dependendo de terceiros. É, chegou ao ponto, assim, que eu ficava pensando, nossa, seria legal fazer parte de um grupo de tradução de legendagem. É, eu também já pensei. É uma legal, né? E eu acho legal que, pra mim, comecei a fazer as aulas e tal. E quando eu já tava num nível bom, mas não tão bom pra conseguir entender 100% ou nem 50% da novela, eu acabava vendo o dorama com a legenda e ficava treinando meu japonês. Então, como eu não tinha ninguém pra conversar, eu acabava usando muito o dorama pra conseguir aprender várias palavras diferentes ou ver os trejeitos, as coisas que eles falam, né, na vida atual. Então foi muito útil pra mim até hoje mesmo. Eu me forço às vezes a assistir dorama sem legenda pra conseguir lembrar o japonês, aprender sempre as palavras novas. É uma forma boa de estudar. E eu acho que é boa também como forma de você aprender um pouco sobre a cultura, porque assim como as novelas brasileiras, elas mostram muito da cultura brasileira, né, do cotidiano, porque a ideia é retratar, né, a vida real. Uhum. E nos doramas isso acontece também, eles retratam muito a vida dos japoneses, o dia a dia, né, as coisas que eles fazem, o que eles comem, enfim, eu acho que é um bom retrato, assim, da sociedade. Pode, claro que existem muitas coisas fantasiosas, mas muito do retratado é bem real, assim. Sim. Tanto que se você vai pro Japão e você tá acostumado a ver dorama, eu acho que você chega lá e você tem essa sensação de, nossa, eu tô num dorama. Pelo menos eu pensei isso quando eu cheguei. É, que eu ia perguntar justamente isso, né? Porque na novela da Globo, por exemplo, né? Por mais que a gente tenha aquela parte realmente que mostra mais ou menos como é a sociedade, né? A gente tem aquela parte que que dá uma mascarada, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, assim, a gente só vê 90% das vezes o lado bom, né? Até quando eles mostram uma favela lá, tipo, todo mundo feliz lá, como se não tivesse problemas. O dorama tem isso também? Eles tentam só mostrar, tipo, meio que um lado bom, assim, de uma parada ou não? Ah, eu acho que, querendo ou não, o Japão não tem tantos lados ruins, digamos, de criminalidade, essas coisas, pra mostrar mesmo num jornal, sabe? Claro que eles têm, mas a porcentagem é muito menor do que aqui do Brasil. Então, nesse lado, eu acho que até nos mistérios, eles acabam inventando assassinatos loucos, que nem nas séries, né? É aquela ficção bem ficção. Tanto que nos doramas sempre tem um anúncio quando acaba o episódio que este dorama é uma ficção, para as pessoas não acreditarem que é real aquilo. Eu acho que diferente, assim, do Brasil, que tem muita novela que procura retratar as mazelas, assim, da sociedade como uma forma de denúncia, vamos falar sobre o tema, né? Mas nunca pesquisei nada sobre isso, mas é uma impressão, assim, que eu tenho como uma telespectadora, né, de dorama, eu acho que pros japoneses o dorama é mais como uma forma de entretenimento do que uma forma de problematizar, sabe? É, as pessoas assistem porque é algo divertido, porque elas querem fazer alguma coisa além de pensar no trabalho, ou além de estudar, sabe? Ah. É uma coisa mais pra lazer mesmo do que como algo social, assim. Sim, sim. É que realmente, né, o objetivo maior dessas paradas, assim, séries, filmes, é como forma de entretenimento mesmo. Mas é que hoje em dia, né, tem muitos artistas, assim, né, diretores que criam esse tipo de arte, eles gostam de passar uma certa crítica social, né, fazer uma crítica social também no trabalho deles. Então, o dorama geralmente corre por fora disso, né? É, por exemplo, séries americanas, Sense8, é totalmente uma crítica social, né? Acho que tá crescendo cada vez mais. Agora saiu no Netflix Dear White People, que é Cara, Gente Branca, né? Que é um alerta sobre o racismo. E tem isso bastante, só que acho que isso não chegou no Japão ainda, sabe? É bem aquele... Tem bastante dorama besta, assim, entre aspas, que é aquela história bem basiquinha, simplesinha, que é pra você não pensar em nada, só assistir e relaxar. E dar risada, né? Isso. Até porque tem muito dorama, assim, muita história, que é adaptação de mangá. É verdade. É. Já rolou algum dorama com um personagem gay também? Tipo, a galera fez mó furdunce por causa disso ou não? Eu já vi dorama com personagem gay, mas que eu saiba, não rolou nada assim. Até porque não foi mostrado nada muito explícito. Não é igual aqui que, ah, rola beijo gay, rola pegação. É mais um retrato, ah, o personagem é gay e é isso, ele é só mais um personagem. Não acho que o personagem foi criado pra problematizar. Eu acho que ele tá só lá como mais um personagem diferente só. É, o dorama que eu assisti que tinha um personagem gay era um dorama bem escrachado, assim, tipo, ele derivava de um mangá. Então, quando, às vezes, né, quando deriva de mangá e é comédia, eles exageram que nem no mangá, sabe? Então, aquelas expressões exageradas, aquelas caras, caretas e tal. Então, com esse personagem gay, ele também era bem, assim, excêntrico e meio, não sei, sei lá. A cara dele era meio de zoeira, digamos assim, sabe? Então, não era alguma coisa pra você levar a sério. Mas é que eu acho que mesmo os japoneses hétero, eles já têm um jeito diferente, né, dos héteros ocidentais. Então, acho que não fica tão diferente dos gays. É, porque lá, você ser andrógino, você usar uma bolsa ou fazer a sobrancelha. É, qualquer coisa assim, não é visto como algo gay, entre aspas. E mesmo negócio. De trejeitos, assim, né? Da forma de se expressar corporalmente também. Você ser afeminado não é algo ruim, sabe? Nem é algo ruim aqui no Brasil, mas a gente leva com esse olhar. E lá no Japão não tem disso. Sei direito, né? Isso cai mais numa parte antropológica, mas acho que você precisa morar lá pra perceber realmente. É que eu acho que entra numa parte muito cultural mesmo, né? Uhum. Estava falando aí, né, de doramas que são inspirados em mangá. A gente tem esse problema, né, aqui, tipo, no Ocidente, que quando eles pegam uma parada que é inspirada, assim, em um livro, um mangá, principalmente vindo do Oriente, né, eles meio que não conseguem reproduzir em live action na mesma qualidade. Nos doramas, não, eles conseguem fazer bons doramas inspirados em mangás? Eu não leio mangá, na verdade, mas, pelo que eu saiba, as pessoas que leram os mangás, eles não reclamam, eles geralmente ficam felizes por saber que o mangá deles está sendo transformado em um dorama live action. Eles geralmente ficam assim, se sentem honrados, né, de ter o mangá favorito encenado na TV. É, eu acho que o mangá, ele tem muitos volumes, ele cai na mesma coisa do livro, né? Ele é muito comprido e você tem que comprimir aquilo, no caso pra um live action, pra 2 horas, né, se for um filme. E nesse caso, acaba perdendo bastante, né, conteúdo, mas se for um dorama, daí já não tem esse problema, porque são 11 episódios, eles vão conseguir retratar mais detalhes sobre a história. Mas, assim, também, alguns dão certo, outros não dão certo. A pessoa que é muito fã do mangá, às vezes, não gosta do live action e também vice-versa, sabe? Mas eu acho que, no geral, eles são mais compreensíveis, né? Porque eu sinto que eles ficam felizes, tipo, nossa, esse mangá vai virar dorama, que legal, sabe? É, tipo, Samurai X, né, saiu não só um filme, como 3 filmes. E fez bastante sucesso, até veio nos cinemas pra cá. E como que é o ambiente dos atores lá? Tem os medalhões também, né? né? Que nem a gente tem aqui. Os que estão em quase todos os doramas principais ali. Ou não, é mais diversificado, assim? Todo mundo tem chance de participar. Não, tem os atores principais. Sempre tá renovando, né? Vão entrando atores novos e vão fazendo papéis secundários. Se eles fizerem sucesso, vão subindo pro papel principal. Mas tem esse negócio. Como são muitos doramas por temporada, então sempre tem aquele ator que fica muito famoso e faz um dorama atrás do outro. Tipo, na temporada, se são quatro temporadas durante o ano, tem ator que tá em todas as temporadas, que acaba fazendo muito sucesso. E eles acabam fazendo parzinho, romântico, com aquela atriz que também tá fazendo muito sucesso. E também, por exemplo, a gente começou a gostar de dorama em 2007, e os mesmos atores que a gente assistia em 2007 continuam atuando até hoje, os famosos, né, os que ficaram bem famosos. E só que em papéis diferentes, né? Quando em 2007 eles atuavam em aluno de colegial, hoje eles estão atuando como vida adulta, sabe? É bem legal você acompanhar essa trajetória do artista. Eu acho que eu já vi até atores que estavam fazendo mais de um dorama numa mesma temporada. Mas aí, no caso, nunca o papel principal, né? Porque exige mais. Então você precisa de mais tempo, mais dedicação pra aquele papel. Mas personagens, assim, mais secundários, em algum dorama, eles conseguem fazer mais de um em uma temporada. E isso é uma coisa que você não vê aqui, né? Ninguém tá fazendo mais de uma novela ao mesmo tempo. É, não tem esse contrato de exclusividade que a gente tem aqui no Brasil, né? Você pode fazer duas novelas ao mesmo tempo. Em canais diferentes. Sim, você não é funcionário daquela empresa, sabe? Você é um ator independente e você pode, a sua agência colocar você, pode colocar em dois doramas diferentes. E podem ser cantores também, né? Como a gente tava falando lá no episódio das músicas, tem muitos cantores que começam cantando e viram atores depois que eles ficam famosos. Chamam eles pra fazerem algum dorama, algum papel principal, porque sabem que eles estão famosos e vão atrair, né, espectadores. Sim. E a indústria de idol incentiva cantores virarem atores e também virarem apresentadores de TV e virarem apresentadores de jornal, até um monte de coisa você pode virar. E então tem muitos atores que você tá assistindo a novela, às vezes você achou aquele cara interessante, você joga lá no Wikipedia, na verdade ele é cantor super famoso e aí. Mas será que compensa mais ser ator ou ser cantor? Acho que compensa mais ser os dois. Porque existe caso também, né, de ator que não vira cantor, mas ele canta o tema de abertura ou o tema final do dorama que ele tá fazendo. Isso também acaba impulsionando a carreira, porque se a música da pessoa vira um tema de dorama, ele é chamado pra cantar nos programas de TV, de música, então aumenta a visibilidade, né? É, eu acho que se eu fosse uma atriz no Japão, eu iria querer só ser atriz, porque além de sobrecarregar muito, né, você tem que trabalhar às vezes dois, eu sinto que os atores lá no Japão, eles têm mais liberdade do que você ser idol, né? Aquele negócio que a gente tava conversando no episódio passado, de que eles não podem namorar, eles não podem casar, eles têm que viver às custas das fãs. Você ser um ator, você pode, sabe? Você tem essa liberdade. Claro que não é igual aqui, onde, sei lá, a Anitta tá namorando algum cara e sai em todos os jornais e ela sai por aí com ele. Não é assim, sabe? Eles escondem também, mas se eles vão casar, eles anunciam, eles casam ator com ator, casam ator com pessoa desconhecida, eles anunciam quando tem o primeiro filho, o segundo filho, e as fãs ficam felizes, porque às vezes pode ser o casal do dorama que você tava assistindo, eles acabam se apaixonando na vida real e você fica muito feliz, sabe? O que a gente chama de shippar, a gente shippa tal casal, shippa aquela atriz com aquele ator. E daí se o seu ship der certo, nossa, isso é a felicidade pura da série. Então aparentemente é bem mais saudável do que o mundo da música. É bem entre aspas, né? Acredito que eles devem se privar de muitas coisas, mas já podem casar, isso já é ótimo, já podem namorar, isso também é ótimo. Mas isso se eles não se apaixonarem por um idol, né? Porque se você vira o affair de um idol, você vai ser fotografado por paparazzis e você vai ser perseguido pela indústria da mesma forma, porque o seu parceiro ou a sua parceira faz parte daquela indústria. Então, vai dar ruim, de qualquer forma. Outro dia a gente tava lendo, né? Um tabloide que saiu aí, tava falando de um casal, que é o Matsumoto Jun e a Inoue Mao, que eles são os principais dessa novela Hana Yuri Dango, que a gente falou que passou, acho que em 2007. Fez tanto 2005, sucesso. 2005, acho. Eita. Fez tanto sucesso em 2005, que teve segunda temporada e ainda teve um filme, que passou em cinemas mesmo. O filme é muito ruim, não assista. É legal. E eles, assim, hoje, em 2017, saiu um tabloide falando, comentando sobre eles, sabe? Que eles eram um casal a longo prazo, não sei o quê. E, meu, eles estão... Se eles realmente estiverem namorando, coisa que a gente não sabe, eles estão há mais de 10 anos namorando e ainda tem que esconder esse fato, sabe? Isso é muito triste, porque a Inoue Mao é só uma atriz e já o Matsumoto Jun, ele é o cantor da banda Arashi, né? Então ele é um idol. Então imagina essa vida, mais de 10 anos, se eles realmente estiverem namorando, a gente pode estar errada, porque só saiu num tabloide, a gente não tem certeza de nada. Eles estão namorando há mais de 10 anos e não podem se expor, sabe? Isso é muito, muito pesado. É, tem isso mesmo. Você aqui no Brasil, por exemplo, eles, na verdade, iriam tirar vantagem disso, né? Por exemplo, ia rolar uma novela lá em que os dois seriam um casal, e além disso, eles já são um casal na vida real. Então eles usam isso como forma de divulgar. No Japão não, né? É justamente o contrário disso. Eles são um casal na vida real, melhor esconder, porque ninguém pode saber disso. É porque aqui no Brasil, se você é fã de algum cantor ou de algum ator, você vai querer apoiar o trabalho dele, mas você não vai deixar de ser fã porque ele entrou num relacionamento ou, né, ele foi visto com alguém. No Japão isso faz muita diferença e as empresas, elas realmente querem impedir isso porque eles têm medo que o número de fãs caia. Então, tem um grande impacto na carreira, né? Eu acho que a gente pensa diferente, sabe? A fã brasileira, ela não se apaixona platonicamente por ele a ponto de se imaginar casando, alguma coisa assim, sabe? As fãs japonesas realmente fazem isso. Aqui no Brasil, até parece uma ideia meio babaca, sabe? Mas lá é real. E a gente que gosta de coisa japonesa, acaba ficando meio fã babaca japonesa. Olha, eu acho que tem fã babaca brasileira também, viu? Ah, tem. Acho que é bem menos o nível. Pode ser que não tenha tanto, assim, mas desse nível aí sim, tem sim. Pode ter certeza que tem. Mas eu acho que a própria indústria alimenta isso, né? Então, no Japão, eles sabem que as fãs têm esse tipo de comportamento e eles fazem de tudo pra evitar que elas tenham esse sofrimento, né? Então, eles próprios alimentam isso. Uhum, é verdade. Fã que é fã é igual no mundo inteiro. Acho que sempre existe um stalker, né? É. Então, que atores aí a gente pode destacar como tops aí? Hoje em dia a gente até separou alguns atores que a gente acha que estão fazendo muito sucesso e a gente separou 3 atores e 3 atrizes. Primeiro é o Yamazaki Kento. Ele é um menino novinho, assim, que tá fazendo bastante sucesso agora. Fez, acho que bastante novela no passado. Continua fazendo muita novela hoje. E, assim, os atores japoneses que fazem sucesso, né, normalmente são todos novinhos, assim, jovens. Então a gente separou mais um, que chama Sakaguchi Kentaro, e o Fukushi Sota. Eu gosto muito deles. Sim, eles são todos... eles são todos bons atores e são todos bonitos. Muito importante essa característica. Eles são atores, né, então a cara deles é realmente muito importante. Acho que de atriz a gente pode citar a Takei Emi. Ela tá praticamente em doramas de todas as últimas temporadas. A Kiritani Mirei, ela começou como modelo de uma revista. E a Honda Tsubasa, ela tá fazendo bastante propaganda. E acho que de jovens, né, é o que a gente pode falar, porque tem muitos atores mais velhos, assim, que são muito importantes também, mas eles acho que também começaram muito jovens e acabaram ficando. É muito difícil você ter um ator que começa aos 60 anos, sabe? Um ator bem famoso que é um senhor de idade já, chama Takenaka Naoko. Eu acho que esse é o nome dele. Alguma coisa assim. E ele sempre tá presente em vários doramas fazendo papel coadjuvante, mas, assim, um papel importante, sabe? Ou ele é um professor, ou ele é o pai, alguma coisa bem importante. E ele é um bom ator, muito renomado. E, inclusive, ele fez uma série recentemente, não sei se foi ano passado ou esse ano, da Netflix. É uma série que chama Samurai Gourmet, onde retrata a história de um aposentado que tá meio perdido na vida, sem saber o que fazer, porque ele tá aposentado, e ele começa começa a comer em vários lugares diferentes. Cada episódio mostra uma comida diferente. E o mais legal é que é uma série da Netflix, sabe? Então é uma série que eles quiseram realmente internacionalizar, sabe? E também tem uma outra novela chamada Atelier, que é com essa Kiritani Mirei, que a gente citou, que também é da Netflix, uma parceria da Netflix com a Fuji TV. Então a Fuji, querendo ou não, tá tentando mostrar para as pessoas do mundo que o Japão existe, que o Japão faz novelas, sabe? Isso é bem legal. E tá disponível no Netflix. Falando da Netflix também, o Japão também tem o reality show, né? Que é a Terrace House. Tá fazendo bastante sucesso ultimamente lá no Japão. E acho que desde que foi colocado disponível na Netflix, tem alcançado também pessoas de outros países, como a gente, porque retrata, são três homens e três mulheres morando numa mesma casa. É tipo um Big Brother, com a diferença de que... na verdade, a única coisa igual é que eles moram na mesma casa e é tudo gravado, né? Só que eles continuam com a vida normal. Eles trabalham, eles saem, eles fazem as coisas como antes. E eles, inclusive, são gravados fora da casa também. Mas são pessoas reais, não são personagens. Então, é um reality show, né? De qualquer forma. Sim, tá fazendo muito sucesso. Inclusive, saiu a segunda temporada, na verdade, a segunda temporada dentro do Netflix, né? Que são japoneses no Havaí. E eu ainda não assisti, mas acredito que esteja bem legal também. O reality show tem uma pegada bem diferente do Big Brother daqui, sabe? É uma coisa bem só pra retratar a vida dos jovens no Japão. Também tem alguns romances, claro, que acabam acontecendo porque eles moram juntos. Mas é bem diferente, sabe? O Big Brother tem provas, né? Prova do líder, prova do não sei o quê. Lá não, é só o cotidiano dos jovens mesmo, mas é tudo muito bem gravado, a fotografia é muito bonita, e também é uma parceria com a Fuji TV. Vocês conhecem, assim, tipo, casos de atores que surgiram, assim, no dorama e conseguiram fazer tanto sucesso que eles foram parar em Hollywood, fazer filmes americanos? Tem o Nino. O Nino é um membro do Arashi, ele é um cantor e também ator, né? Ele já fez vários doramas no Japão e ele fez aquele filme do Clint Eastwood, com o Ken Watanabe, né? Cartas de Iwo Jima, internacionalmente famoso, né? Sim, é o filme que o Clint Eastwood fez sobre a guerra e também ele fez o lado do Japão e o lado dos Estados Unidos. O lado dos Estados Unidos eu não lembro o nome, alguma coisa sobre honra, mas ele filmou ao mesmo tempo, mais ou menos, justamente pra poder retratar esses dois lados. E o Nino foi escolhido como papel principal pra retratar um dos soldados da guerra. E outros casos eu não consigo lembrar, assim, de cabeça, mas o dele foi bem legal. As fãs ficaram muito felizes por ele, foram à premiere, não sei o quê. E foi a primeira oportunidade que a gente teve de um idol e ator da gente conseguir ir ao cinema e ver na tela gigante, assim, foi muito legal. Eu fui legal na estreia. E depois vi de novo com a minha família, porque apesar do filme ser chato, na minha opinião, porque eu não gosto de filme de guerra. Eu gosto do filme, eu acho um bom filme. E eu lembro também que eu assisti ao filme de Ensaio sobre a Cegueira, que é baseado no romance do Saramago. O filme, eu acho que é uma colaboração de países, né? Tem o Brasil, é um deles. Eu não lembro, acho que Estados Unidos, enfim. Mas os atores, eles são internacionais, né? Tem atores brasileiros, tem atores americanos e tinha um casal de japoneses. Inclusive, eu já tinha visto a mulher desse casal em algum dorama, que eu não lembro qual era. Mas eu achei legal de ver ela no filme, de ver um casal de japoneses tendo essa oportunidade de fazer um filme internacional. Realmente é bem gratificante, né? Aqui no Brasil, né, são poucos os casos também. A Alice Braga, né? Uhum. Alice Braga, inclusive, fez esse Ensaio da Cegueira, sobre a cegueira. E também tem o Wagner Moura, né, que fez a série Narcos no Netflix e tá super famoso lá fora, internacionalmente. Tem alguns poucos casos, acho que no Japão também é a mesma coisa, não são muitos casos. Eu acho que o que dificulta um pouco pros japoneses irem pro cenário internacional é a barreira do idioma, né? Porque você precisa, querendo ou não, falar em inglês, ou a não ser que seja para um papel de japonês mesmo, como foi o caso de Ensaio sobre a Cegueira, de Cartas de Uojima, né, que eram atores japoneses mesmo. E tudo em japonês, eles falaram tudo em japonês. Enquanto a Alice Braga, por exemplo, ela conseguiu um lugar, né, em Hollywood, porque ela fez aulas de inglês, ela tava treinando, inclusive eu vi uma entrevista dela falando que ela treinava inglês para conseguir se concentrar na hora da cena, realmente na atuação, e não ficar preocupada com o inglês, né? Porque senão isso acaba atrapalhando a sua atuação de qualquer forma. E acho que os japoneses, a maioria nem sabe falar inglês, né? Acho que eles não teriam essa... Ah, inclusive eu sei mais de um caso. No caso dele, ele não é ator, ele é um idol, mas é o Miyavi. Ele não... Mentira, ele não é um idol, ele é um cantor de J-Rock. E eu falei muito do Miyavi da outra vez que eu falei que ele pegou na minha mão, nunca mais lavei minha mão. Mas eu acho que ele é meio idol, não querendo é idol. Ser. Não, mas tá, ele é um cantor de J-Rock, ele não faz parte do mundo pop, mas ele atuou em um filme, que agora me fugiu o nome, também sendo um soldado japonês, mas no caso ele era um general, e ele fez um filme americano mesmo, ele treinou o inglês dele, o inglês dele ficou tão bom a ponto dele conseguir um papel em Hollywood. Inclusive, esse filme, quem dirigiu foi a Angelina Jolie. Então, eles tiveram muito contato, o Miyavi foi em várias premieres, e eu acho que ele fez um filme no ano passado também, mas ele tá conseguindo entrar em Hollywood porque ele treinou inglês, e ele é casado com uma japonesa mestiça de americana, Melody, então ela fala bastante inglês, eu acho que ele deve treinar com ela. Então, pelo que vocês falaram aqui, talvez seja até mais fácil para um músico quebrar a barreira internacional do que propriamente para um ator, né? Com certeza, eu acho que música é aquela coisa internacional, né? Você não precisa necessariamente conhecer o idioma para você curtir a música. Claro que você vai querer buscar, né? Saber o que a letra fala, mas você não precisa necessariamente, num primeiro momento, ter domínio sobre o idioma para você gostar. Agora, para um ator, eu acho que é essencial que ele saiba falar a língua para conseguir um espaço, né? Ainda mais se for em Hollywood, você precisa saber falar inglês. Senão você vai continuar para sempre tendo que procurar papéis de japoneses, né? Que vão falar só o seu próprio idioma. E isso acaba limitando, porque quantos filmes você conhece que precisam de japoneses, né? Pro papel. Ele vai ficar amarrado bem naquele papel estereotipado mesmo, né? Deixar ele num papel bem bostão lá. Talvez ele nem precise falar, seja lá de figura, hein? É bem, bem complicado mesmo. Inclusive, acho que eu vou dar um spoiler, mas na edição do Havaí de Terrace House, que é esse reality show que a gente tava falando, da Netflix, um dos membros é um japonês que foi fazer intercâmbio na Califórnia, porque ele quer ser ator em Hollywood, então ele foi pra treinar inglês e pra buscar um espaço, né, também. E ele, eu não lembro agora o nome, mas era um tipo de uma espada, enfim, oriental. E aí perguntaram pra ele na casa: isso daí você carrega com você? Você tá treinando? E ele falou: então, eu tô treinando porque eu acho que tem muito mais papéis, assim, para orientais, para os japoneses, em filmes, em papéis bem orientais mesmo, né? Que usam esse tipo de espada, esse tipo de estereótipo. Então ele tem essa consciência de que se ele quer ser um ator em Hollywood, ele precisa falar inglês e ter esse conhecimento da cultura oriental, porque muito provavelmente o papel dele vai ser estereotipado, vai ser com relação a isso. Pior, né? Sempre tem que ter algo relacionado a artes marciais. Com certeza. É igual o Sensei, né? No caso, não é uma japonesa, é uma coreana. E o legal do Sensei foi que eles tentaram quebrar essa barreira de que whiteface, que vocês até já falaram em outro episódio, e chamaram atores de cada país mesmo, assim, atores que faziam novelas, faziam filmes de cada país. Eles selecionaram esse tipo, e a Dunabe, que é a atriz coreana, ela foi selecionada pro Sense8, mas a gente tava conversando outro dia aqui, não conseguiram desestereotipar, que palavra estranha, porque ela é uma lutadora de Kung Fu, sabe? Eu nem sei se é Kung Fu, alguma arte marcial, por ela ser oriental, com certeza, mas Sense8 conseguiu quebrar totalmente. Claro que eles não iam ser perfeitos, sabe? Ninguém é perfeito, então isso aí ainda ficou meio assim. Mas aposto que ninguém percebe, é só porque a gente é oriental e a gente já tá acostumado, né? Ah, mas a gente percebe e muito, né? Mesmo no Brasil, eu lembro que tem a personagem agora, oriental, né? Em Malhação. Mas eu lembro que... Eu não assisto agora, mas eu lembro que na época da Danielle Suzuki, que ela teve um papel em Malhação na época, o personagem dela era totalmente estereotipado. Ela falava com sotaque, sendo que hoje em dia é muito difícil você ver um japonês jovem, nascido aqui, que fala com sotaque, né? É, e na Malhação, eles também estão tentando quebrar esse estereótipo, porque, pelo que eu sei, a atriz oriental, ela vem de uma família bem oriental, onde a mãe dela quer que a filha seja médica e tal, só que eles querem brincar com isso, de que ela é oriental e tal, estereotipada, mas ela vai virar uma funkeira, alguma coisa assim, sabe? Mas eu tava assistindo outro dia, porque eu queria ver a minha amiga lá, atuando e tal, se denunciando. E daí o cara, acho que era o ex-namorado dela, também era um japonês, e ele chegou nela e falou assim, que eu tô com saudade da minha koibito. Tipo, koibito significa namorado em japonês, só que, meu, ninguém fala isso, sabe? Ai, que vergonha. Mas tudo bem, né? Vamos agradecer as tentativas. Mas toda tentativa é bem-vinda, né? Uma hora eles acertam um pouco. Uma hora, é. Vamos torcer para. Luiz falou aí da Malhação. Lá no Japão, será que tem algo parecido com isso? Um show, assim, que sempre revela os novos talentos do ramo da atuação, ou não? Eu acho que não tem um específico igual aqui, né? Que Malhação sempre revela novos talentos pra outras novelas. Mas lá, pode ser que alguma novela revele um, a outra vai revelar outro. Eu acho que não tem nenhum específico igual aqui. O que tem parecido com Malhação, eu sei que tem algumas séries de médico, e deve ter alguma de mistério também, que tem muitas temporadas, sabe? Tem 10 temporadas, 15 temporadas que estão passando sempre em cada ano. Então é, eu acho que isso é um pouquinho parecido com Malhação, né? Que tá sempre desde sei lá quantos anos atrás. Tem aquele Hontoni Atakoai Hanashi. São vários contos de terror. Japoneses gostam disso, né? De contos de terror. Que cada episódio é como se fosse uma historinha. E eu acho que passa faz muito tempo, né? É muito velho isso. Muito. Se você for ver, acho que tem muitas temporadas. E no caso, eles sempre estão usando atores novos, né? Da nova leva, digamos. Cada vez que chega uma leva nova de atores, eles ficam tentando usá-los. Usá-los é uma palavra forte, né? Contratá-los. Qual o caminho pro ator chegar até uma novela? É mais ou menos o mesmo que aqui? Ele passa ali pelo teatro até chegar na televisão? Ou não? Será que é diferente? Eu acho que não passa pelo teatro. Eu acho que o teatro em si não é muito forte no Japão, né? A televisão, assim, as novelas é muito mais forte do que o teatro lá. Eu sei que tem alguns musicais e tal, com certeza tem peças de teatro, mas eu já vi casos onde atores famosos de novelas ou até idols chegaram a fazer peças de teatro, sabe? O caminho contrário, no caso. Sim. Mas eu acho que pra você conseguir chegar a ser ator, você pode tentar ser modelo antes, né? Que nem o caso da Kirita Nimirei. Ela foi scouto, né? Que é tipo, foi o olheiro, foi lá e descobriu ela na rua. E tem bastante desses casos. Daí ela começou a tirar fotos pra revistas famosas, assim, do Japão. E elas fizeram a mesma coisa que os idols, sabe? Estavam estudando teatro e cinema. E acabaram indo pra isso. Acho que isso é um dos jeitos de você poder conseguir chegar. Acho que é um dos mais eficazes mesmo. Você vir de outras artes, assim, de outros tipos do meio artístico e virar ator, né? Igual o caso da Yamamoto Mizuki. É uma atriz... Quer dizer, agora ela é atriz, né? Mas ela virou modelo de uma revista, uma das revistas mais famosinhas, assim, entre as meninas. E ela chegou a essa revista por meio de um concurso. As revistas têm esses concursos de modelo pra escolherem quem vai ser a nova modelo da revista, né? Porque as revistas, elas têm as suas modelos fixas, que aparecem em todas as edições. E não só esses concursos, como tem outros concursos, assim, nacionais, pra ver quem vai ser a nova modelo do ano. Eu acho que aqui no Brasil tem algo parecido, não tem? É, mais ou menos, né? Mas lá é, sempre tem. E aí a pessoa ganha, vira modelo da revista e agora ela tá atriz, tá em vários doramas, assim. É, acho que eu conheço várias atrizes que seguiram por esse caminho, assim. Inclusive tem a Kuroki Mensa, que aconteceu a mesma coisa. E o legal da Kuroki Mensa é que ela é, acho que um quarto brasileira. Essa galera que vem de outras áreas, eles de fato conseguem ser bons atores? Ou não, necessariamente? Acho que é relativo. Então, isso que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Porque eles, tipo, eles, o objetivo deles não era ser ator, né? Então, eles meio que caíram de paraquedas ali, ó. Tem alguma característica aqui, né? Geralmente, provavelmente a beleza. Sei lá, convidam ele pra esse ramo aí. Então, não sei. Talvez, pra mim, eu fico com a percepção de que deva perder um pouco da qualidade, assim. Não sei. Mas talvez não, né? Talvez a pessoa tem a vocação para aquilo mesmo. Eu acho que tem os dois, né? Eu acho que tem alguns que surpreendem. Tá, era só um modelo e vai ver, atua bem mesmo. E tem aqueles que não, né? Não nasceu pra isso, eu sinto muito, tá só famoso. Mas eu acho que também acaba caindo naquela coisa de que os doramas no Japão, eles são mais pra entreter, são mais um lazer do que algo que as pessoas realmente levam a sério, né? De, ah, eu tô esperando uma história super complexa, super densa, que me faça pensar sobre algo, ou que esperem uma atuação perfeita. Eu acho que eles são mais tranquilos com relação a isso. É, e também acho que, assim, a atuação dos japoneses não é tão, assim, por exemplo, nos Estados Unidos é Hollywood, né? Pra você chegar lá, precisa ter um nível muito alto. Aqui no Brasil, as novelas, por mais que muita gente olhe torto aqui dos brasileiros pras novelas, elas são extremamente conceituadas lá fora também, né? E, querendo ou não, uma novela aqui no Brasil tem não sei quantos milhões de capítulos, então você precisa saber atuar muito bem pra você fazer parte dela. Agora, no Japão, tem tantas histórias meio bobinhas, assim, sabe? Bem tranquilinhas, que não tem muito... Não necessita ser tão bom ator pra poder fazê-la, sabe? Realizá-la. Então, tem sim, acho que alguns idols que vão parar lá no meio da novela e você fala, vixe, vou assistir só porque ele é idol e porque você gosta do grupo, porque na atuação não tá dando, não. É, mas isso tem na música também, né? A gente acaba ouvindo só porque ele é um idol, mas não canta bem, né? Cantar bem também é uma coisa meio complicada entre os idols. Mas, assim, tem alguns doramas, sabe, que são mais específicos, né, de mistério, que necessitam de uma atuação melhor, então eles acabam pegando atores mais conceituados, que são um pouquinho melhores, assim, e deixam os idols pras novelas mais bobinhas, pras histórias mais tranquilinhas. Que é só o par romântico boboca, né, da história. É, mas isso acontece nos filmes também, né? Tem filme que, quando é um filme bem comercial, assim mesmo, eles botam aqueles nomes que é mais pra trazer bilheteria, não necessariamente vão ser bons atores, né? Porque é normal mesmo. Só precisa da cara bonita, né? Exatamente. Com certeza, isso tem no mundo todo, né? E, bom, essa parte aqui de doramas no Brasil, o que dá pra falar disso? Ah, eu acho que nessa época, 2006, 2007, por aí, que foi quando a gente começou a acompanhar, foi por causa disso, porque Hanayori Dango, eu posso, assim, acho que no geral, sabe, devem ter muitas pessoas que conheceram por outras novelas, mas depois que Hanayori Dango foi lançado, fez muito sucesso. É um dorama que hoje em dia, se eu assistir de novo, eu vou achar meio bobinho, mas na época pra mim era, tipo, super incrível, que é com um dos idols do Arashi Matsumoto Jun, e essa aí não é mal que a gente tava falando, né? E eles fazem um papel de estudantes, assim, de colegial, e o colegial fez muito sucesso no Japão, por quê? Porque, diferentemente aqui do Brasil, onde a faculdade é a nossa época de ouro, sabe? A época de ouro dos jovens, onde a galera pira, faz várias festas, todo mundo lembra da sua faculdade. Lá no Japão é o colegial, sabe? A época que todo mundo sente saudade, sabe? Fala que quer voltar pro colegial. É algo muito marcante na vida deles. E então, eles fazem muita novela baseada nisso. E Hanayori Dango não é diferente. E conta uma história de romance, uma história bem, assim, legalzinha, né, pra gente assistir, bombou muito e veio pro Brasil. Assim, as pessoas Nikkeis começaram a assistir E daí começou, né? A sua amiga assistia e te indicava, a outra amiga assistia e comentava sobre. E começou esse fervor, assim, sabe? E Chiritoru no Namida também foi dessa época, que é aquela novela sobre uma menina que teve uma doença sem cura, incurável. Degenerativa. Isso aí. Fez muito sucesso aqui. E fez tanto sucesso nessa época que teve uma novela chamada Harutonatsu, que era a história de duas imigrantes japonesas que vieram pro Brasil. Na verdade, eram duas irmãs. Uma veio pro Brasil e uma ficou no Japão. Ah, é, isso é verdade. É verdade, já ia contar coisa errada. Mas, como falava sobre o Brasil, meio que causou esse furor, assim. E foi filmado, né, aqui também. Foi, inclusive, na época teve um idol chamado Tsubasa, que ele fazia parte do elenco, e ele falou sobre o Brasil, e as meninas ficaram tipo, meu Deus, ele falou Brasil! Só que foi tanto sucesso na época que passou em uma das emissoras brasileiras. Na Band. Foi na Band. E começou assim, sabe, de amiga que indicava pra amiga, amiga que indicava pra amigo, e acho que foi bem nessa época, assim, pelo que eu me lembre, e continuou, né, vendendo, daí começou, né, vendendo na Liberdade, o pessoal comprava, a Batian assistia alguma novela no NHK, e só que agora, assim, eu sinto que deu uma baixada, sabe, porque começaram os K-dramas, né, que são as novelas da Coreia, que seguem mais ou menos a mesma linha das japonesas, só que tem uns 6 capítulos a mais, assim, 5 capítulos a mais, são um pouco mais compridas, mas também segue a mesma coisa dos idols, atuam, tudo isso na Coreia. E eles estão fazendo muito mais sucesso agora aqui no Brasil do que os J-dramas, porque eles internacionalizam a parada, né? Tem muitas novelas coreanas na Netflix, tem dois aplicativos, o Viki e o Drama Fever, que são aplicativos tipo Netflix, só de novelas coreanas, sabe? Então acaba ganhando muito mais público, porque é muito mais de fácil acesso, né? Então eu sinto que as novelas japonesas estão sendo meio que deixadas de lado, ou as pessoas acabam nem conhecendo, sabe? Porque não tem acesso. Mas eu acho que dorama japonês também não é pra todo tipo de público, né? Eu acho que pra você assistir sendo ocidental, você tem que abstrair e não esperar uma série americana ou uma novela brasileira, porque as histórias são bem diferentes. Eu acho que a proposta é totalmente diferente. As histórias são meio bobinhas mesmo. Mesmo as mais sérias, assim, eu acho que quem tá acostumado com séries ocidentais, talvez demore pra acostumar, né? Tem gente que não gosta por causa disso. Porque acha que são fracas, não é bobinho, não tem nada muito forte, né? Uhum. Assim, eu acho que isso mudou de uns tempos pra cá, assim, tem umas novelas que são, tem uma história mais elaborada, alguma coisa assim, mas realmente o nível é diferente, não o nível de atuação, ninguém é melhor ou pior, sabe? Existe, sabe, esse tipo, essa barreira também cultural, sabe? O Japão faz novela pro japonês, então as pessoas aqui gostam daqui do Brasil, sei lá, sabe? Não necessariamente seguem essa linha, sim, sabe? Sim. Pra você assistir, você tem que abstrair, você tem que ter consciência de que você tá assistindo um outro tipo de programa, não ficar com expectativas de ver a mesma coisa que você vê nas séries daqui. Você tem que, acho que talvez até tendo um pouco de conhecimento da cultura oriental, talvez facilite você, a sua receptividade, né, com os doramas. É a mesma coisa com novelas mexicanas, né? É um negócio totalmente diferente, muito mais exagerado, muito mais dramático, que a gente não tá acostumado aqui no Brasil. Só que conquistou um público, né, aqui no Brasil, que começou a passar lá na, sei lá, nem sei onde passaram muitas novelas mexicanas, porque conquistou um público. Só que é um público diferente, né? Quem assiste a Usurpadora não tá assistindo Avenida Brasil, sabe? Verdade. Beleza, fala isso a tudo que doramas você assiste. Ah, eu assisto aqueles bem genéricos mesmo, assistia, né? GTO, Dragon Sakura, My Boss, My Heroes. Eu assisti um com o Matsu Jun também, aqui Kimi Apeto, só que faz tempo já. Ai, muito bem, que orgulho. Vai, tá indo bem. Continua, pesquisou, né? Você deu um Google. Pode continuar. Ixi, é que faz muito tempo, Hanayori Dango assisti alguns também. não sei se entra na lista também, mas Denshi Otoko também. Percebemos que o Samu é dessa época, sabe? Essa época onde bombou, que foi Hanayori Dango. Ele viu todos os clássicos. É, esse My Boss, My Hero, Denshi Otoko, que ele comentou. GTO. São todos doramas, assim, de comédia, que fizeram também muito sucesso, juntamente com aqueles que a gente tinha comentado. Então, ele fez parte desse boom, e talvez não tenha continuado a assistir até agora, que nem a gente, as loucas. Porque talvez ele não tenha se identificado também, né? Também. Porque a qualidade caiu, talvez? Não. Não. Não. Inclusive, GTO é um clássico e teve um remake em 2012. É, você pode assistir o remake do GTO agora, Samu. Ah, legal, legal. Não, cara, não assisti não, o remake são amaldiçoados. Por que são amaldiçoados? Não, cara, meu, dificilmente você vê um remake que é tão bom, no mínimo tão bom, quanto o original. A não ser que o original tenha sido uma bosta e eles façam um remake que ficou melhor. É, isso é verdade. É, eu concordo. Tenho que concordar. Mas é porque, geralmente, a gente se apega, né, à versão original, digamos assim. E aí você vai com muita expectativa. E nunca vai ser tão boa porque não tem a carga afetiva, né, que tem com o primeiro. É, por exemplo, Hanayori Dango, que a gente tá tanto falando, fez tanto sucesso que teve versão coreana, teve versão taiwanesa e teve versão americana. Só que quem viu Hanadan, fã de Hanadan japonês pra sempre, sabe? Não tem dessa de ficar vendo a coreana, não. É até uma rixa. Quem gosta da coreana, gosta da coreana. Quem gosta da japonesa e fica brigando. É, não pode almoçar com a gente. É, não pode. You don't sit with us. E eu falei Hanadan agora, né? Sem querer, assim, porque eu tô acostumada. Mas Hanadan é a abreviação de Hanayori Dango, que é... pega o Hana e o Dango e bota Hanadan tudo junto. Que é um costume que os japoneses têm de fazer com tudo, não só com doramas, mas é muito comum você tá ouvindo uma pessoa falar Hanakimi, Hanakimi, você fica procurando no Google e nem acha esse negócio de Hanakimi. Na verdade é uma novela que chama Hanazakari no Kimitachie, que é um nome enorme e eles têm preguiça de falar e daí eles abreviam. Mesmo nome, né? Matsumoto Jun vira Matsujun. É que o Samu comentou agora, né? Naturalmente foi o que acabou falando também. vai sem querer. É porque é tão comum, as pessoas usam tanto que você acaba absorvendo. Ah, e os japoneses têm mania de fazer umas novelas com os nomes gigantescos que você nunca decora. Quer mandar o top 3 já, então? Tan, tan, tan. Rufem os tambores, gente. Mas tem que ser Taiko. Ó, o meu top 3... Ai, gente, nem queria falar, porém, né? Muito mistério. Mas é Hanayori Dango. Muito mainstream, né? O primeiro ever. Gente, ó... Eu sou muito bias, né? Eu comecei a gostar de Hanayori Dango lá em 2007, tanto que eu achei... Tem que explicar o que é bias. Ah, tá. Bias é... Putz, quando você gosta de um negócio e daí você só pensa naquilo, sabe? Você não se abre às outras coisas, aquilo sempre vai ser seu favorito. E Hanayori Dango mudou minha vida, porque não só me fez entrar no mundo dos doramas, mas me fez entrar no mundo da cultura japonesa, sabe? Eu sou mestiça, mas eu não gostava de nada, e tanto que fiquei com certo preconceitinho quando a minha amiga me mostrou. Eu falei, ah, quem é esse cara zoado aí, esses homens japoneses, que é isso? E daí me envolvi tanto que apaixonei, procurei sobre Arashi, caí no mundo dos boy band, me afoguei, né? Um caminho sem volta, gente. Me ferrei lindamente. Hoje, com aos 22 anos aqui, com um pôster na parede, mas inclusive tem um, no Hanayori Dango é um pequeno spoiler, mas não vai influenciar, tem um colar que tal ator dá pra tal atriz, que é um Saturno, e eu uso esse colar todos os dias até hoje. Tipo agora, estou mexendo nele. E eu falei que eu casava com qualquer homem que me desse, porém nenhum homem quis me dar, então eu casei comigo mesma. Eu acho que o que importa é o amor próprio, entendeu? Esse é o que dura. Eu uso como prova de amor a mim mesmo. Mas, então por isso que Hanayori Dango tá aqui, porque ele é muito importante. Eu nem acho o dorama um dorama tão incrível mais, porque a gente já viu muitos doramas de boas qualidades hoje em dia. Só que é um marco na vida de muita gente, então eu acho importante citá-lo. O segundo é Nodame Kantabire. É um dorama de comédia que também fez muito sucesso, inclusive saíram filmes sobre. E é um romance, mas também cerca o mundo da música, então música, digo, orquestra. Então eles estão numa escola, né, num conservatório de música. É, tem um senpai lá e tem uma menina que ela é muito suja. E ela acaba morando do lado do senpai e começa a vazar iogurte pela porta no apartamento do lado, que é esse senpai. E começa toda uma trama, pra vocês verem como é bem maluco. E deriva de um mangá também, então é bem... É uma novela bem, assim... sei lá, cheia de onomatopeias, de caretas, mas é uma novela muito legal. Acho que no geral as novelas são bem cheias de caretas e onomatopeias. Sim, e a terceira chama Kazoku Game, ou Family Game, que é um drama de mistério. Um drama psicológico. Psicológico, é. Acho que esse se encaixa, assim, naquele negócio de uma crítica social aos japoneses mesmo, ao cotidiano deles. E é um drama... Eu digo mistério porque tem um mistério todo envolvido, só que também usa bastante a mente. E é bem, muito bem escrito, sabe? Então, os atores também são muito bons. E acho que vale muito a pena assistir, assim. É um dos dramas onde eu fiquei mais chocada com, assim, como mudou a qualidade, sabe? Como eles estão se preocupando em fazer histórias diferentes e não só aquele romance basiquinho. É realmente bem diferente, eu acho, dos doramas convencionais. É uma história mais densa, que tem uma certa profundidade nos personagens. Sim, esse vale a pena. Esse é um dorama que eu indico pra quem não conhece nada e gosta muito de séries americanas, sabe? Eu acho que é o que mais se aproxima. Viu? Vocês estão anotando, né? Já pra assistir. É, a gente já vai mandar o link pro Vini pra assistir Kazoku Game. Ah, tá. Beleza. O meu top 3, ele... Eu acho que só tem um gênero no meu top 3. Vemos que amiga é bias. É, o meu top 3 tem comédias românticas. O primeiro se chama Proposal Daisakusen. Tem um idol no papel principal, Yamashita Tomohisa. E é a história de um cara que tá no casamento da melhor amiga dele, por quem ele sempre foi apaixonado. E ele tá fazendo um discurso nesse casamento, sofrendo. E ele tem a chance de poder voltar no tempo pra, quem sabe, mudar esse presente dele, né? De tá no casamento da melhor amiga. E aparece uma fada homem, que eu acho bem legal. Que dá essa oportunidade pra ele. Aparece no telão várias fotos antigas. E em cada episódio aparece uma foto em que ele consegue voltar naquele momento e mudar o passado pra ver se ele consegue alterar o presente. Eu acho bem legal. A história toda é bem fantasiosa, mas eu acho que eu gosto justamente por ser algo que talvez eu gostaria de fazer, assim. De ter essa oportunidade. Não que eu queira mudar algo muito radical no meu presente, mas seria legal você ter, né, essa oportunidade de poder Cinderela. Mudar algumas coisas. O segundo chama Hotaru no Hikari. Também é uma comédia romântica. É uma moça trabalhar numa empresa e, apesar de ela sempre ir toda arrumada pro trabalho, trabalhar de forma competente, quando ela volta pra casa, ela é aquela pessoa que fica o dia inteiro de moletom, bebendo cerveja com o cabelo amarrado num coque mó feia, sabe? E ela acaba morando na casa do chefe dela por, enfim, alguns motivos que vocês vão ver se vocês assistirem ao dorama. E eu gosto muito dessa história, fez bastante sucesso, tanto que teve a segunda temporada também e um filme em 2012. É, percebemos que os japoneses têm esse costume, sabe? De, se o dorama fez um sucessinho, daí eles vão fazer um especial. Se o dorama fez um sucessão, daí vai ter filme, vai ter segunda temporada, vão tentar arrancar dinheiro de qualquer lugar. Mas pela minha experiência, a segunda temporada ainda é boa, mas nunca é tão boa quanto a primeira. E o filme é sempre ruim. Não recomendo. Eu gosto do filme do Hanayori Kango. Não é ruim. Não assistam. Não, é legal. E a minha terceira sugestão chama Dear Sister. Esse é mais recente, acho que é de 2015, não sei. É a história de duas irmãs muito diferentes. A mais velha é aquele estereótipo de irmã mais velha mesmo, responsável, trabalha, toda certinha e organizada. E a irmã mais nova é tipo moleca, né? Ela faz um monte de coisa que irrita a irmã mais velha e elas acabam se reaproximando por também alguns motivos que vocês vão saber se vocês assistirem. E esse é muito legal, gostei muito. É, então, e o legal é que tem tantos doramas, sabe, em uma temporada, que você pode escolher o gênero que você quer, ou o plot que você se interessou, ou o ator que você quer ver. É, porque eu e a amiga, como já dissemos no episódio passado, a gente não tem nada. A gente adora as mesmas coisas, mas a gente não tem nada a ver uma com a outra dentro dessas coisas. Então, eu odeio todas as novelas que ela assiste e ela odeia todas as que eu assisto. E daí, quando eu falo assim, amiga, assiste essa novela que ela é muito boa, daí ela assiste e acha um lixo. E ela me indica alguma coisa e eu não consigo nem terminar, sabe? Inclusive, quando eu tava pensando no meu top 3, porque é muito difícil escolher. Só três, eu perguntei pra ela quais eram os doramas que ela não tinha gostado, porque a chance de ter um dorama que eu gostei muito era muito grande. É, e foi muito difícil a gente reduzir pro top 3, porque nós duas já assistimos com certeza mais do que 100 doramas, assim, nessa trajetória, né? E como eles são curtinhos, você consegue, né, fazer isso. E também tem vários filmes, né? Filmes, a gente não falou muito, porque acho que não se encaixa tanto nessa categoria, mas tem vários filmes legais, interessantes. Não é um Hollywood da vida, mas são filmes legais, sabe? Eu gosto de bastante filmes japoneses. É, e eu acho que é bem diferente também do gênero de filmes da mainstream comerciais, porque... Tem muita gente que não gosta porque fala que são parados ou que são muito tristes. Que é igual o filme europeu, né? A gente não tá acostumado e tem muitos filmes europeus que a gente considera parados. E a diferença é que aqui no Brasil, a gente... Não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. A gente tem uma diferença, né? É o mercado do cinema e o mercado televisivo, assim. Então, tem atores que só fazem filmes e tem atores que só fazem novelas. E lá todo mundo faz tudo, sabe? Quem faz filme que faz novela, quem faz novela faz filme. Quem faz novela canta. É, faz tudo, né, gente? Tem que ser multitask no Japão. Não dá pra ser uma coisa só. Ah, o meu... Bom, é bem aquele bem, como fala, mainstream, né? Então, bem os clássicos. É, os clássicos, né? Todo mundo assim, já deve ter assistido. Então, bom, vamos lá. O primeiro é GTO, né? Pra quem não conhece aí, a história de um ex-líder de motoqueiro. No Nihon chamou o Sozoku, né? Aí ele... Ele quer virar professor, ele tem os motivos dele, né? Mas aí tem que assistir pra saber, né? E ele pega a pior turma do colégio, que no começo os alunos já... Nenhum professor conseguiu acompanhar os alunos porque eles eram, tipo, a pior sala, né? Então eles faziam maldade com todos os professores que entravam. E aí com o tempo eles vão se mudando bastante e... Muito legal, né? Um cenário assim que muda muita coisa. Inclusive, esse é o que eu falei que tem remake, né? De 2012. Mas assistam um clássico, por favor. É. Deixa eu ver, o segundo também é de escola, que eu gosto bastante, que é o Dragon Sakura. São bem diferentes, os alunos já não... Cada um tem uma personalidade, um é bem estranho, excêntrico, não sei como digo. Aí tem aquele aluno que é mais... Não quer participar, mudar a aula. Então, assim, tem alunos bem peculiares e que o professor precisa dar um jeito nessa sala porque eles têm a pior nota. Não necessariamente igual do GTO, né? Que são os piores alunos. Mas eles são piores em questão de nota, né? Se não me engano. É alguma coisa assim. É que faz tempo que eu assisti. Aí ele precisa dar um jeito de fazer esse pessoal passar. Acho que era isso, né? E o terceiro, que retrata um pouquinho aí da comunidade otaku aí, que o pessoal conhecer um pouquinho também, que é o Densha Otoko, que o pessoal fala muito de otaku aqui no Brasil, mas no Japão tem uma imagem diferente, né? Então, por exemplo, no Densha Otoko tem o otaku mesmo de trem, de outro de futebol, outro de computador. Então, assim, cada um é um tipo de obsessão diferente, né? Porque lá os otakus são de aquelas pessoas obcecadas por algo, né? Não necessariamente por anime, essas coisas. A gente já falou isso no começo num dos primeiros episódios aí do Papo de Japa, mas eu acho um dorama bem legal de assistir, esse Densha Otoko. Inclusive, acho que tem livro também já, então é bem interessante. Ficou bem famoso também, né? Virou mainstream também, virou modinha também, mas eu ainda gosto bastante. É isso. Mas eu acho que mesmo os mainstreams, mesmo os clássicos, eles são clássicos por um motivo, né? Eu acho que se teve uma boa aceitação, não é de todo ruim, né? Sim. Pelo contrário, né? É, tem muitos doramas clássicos que eu acabo indicando os clássicos ou esses doramas que eu achei muito diferente, porque os clássicos são clássicos, cara. É igual o clássico em qualquer lugar do mundo, sabe? A gente acaba se apaixonando e ele acaba fazendo muito sucesso por um motivo mesmo, porque eles são bons. Então, legal. Já era? Então, fechou. Esse é o nosso top 3, gente. Sim. É, então, é bom a gente indicar para as pessoas que não conhecem lugares, né, que elas podem não achar o dorama, mas onde elas podem se situar sobre o mundo dos doramas, assim. www.google.com. Brincadeira. Não, vocês podem jogar nesse Google aí. Tem um Wikipédia, entre aspas, de doramas, que chama Drama Wiki. E lá tem a história de cada dorama, assim, tem a sinopse, tem quando foi criado, a data, os atores. Conta, assim, tudo de cada novela que sai. E lá também tem uma lista das novelas que estão saindo a cada temporada. Então, tem lá... A gente tá na primavera agora, então tá lá, primavera 2017, tá tudo em inglês, na verdade, mas tá lá, primavera 2017, tem a lista de todas as novelas, e elas são um link clicáveis, então você pode clicar nos nomes que você achou interessante, ou nos atores que você achou interessante, e procurar se você consegue achar essa novela por aí, legendada, ou se você consegue assistir sem legenda, também sem legenda. É um site muito útil. Como a gente não tem um Netflix, né, não tem um aplicativo pra conseguir achar, é bem útil pra conseguir saber o que que tá acontecendo, quais são as novelas da época. Também tem o rating, né? Quão bom essa novela, quão assistida essa novela foi lá no Japão, né? Então tá em porcentagens. E se tá acima dos 10%, quer dizer que é uma novela que fez muito sucesso. Beleza, então. Novamente, né? Agradecendo nossas duas convidadas aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora... Esse episódio não teria acontecido se não fosse por ela. Agora iremos nos despedir, porém continuaremos em contato com o Vini pra saber qual novela ele escolheu pra ser. Beleza. Eu vou pensar bem. Claro que você não precisa escolher só uma, a gente tá te dando várias opções. É, daí você pode virar um drama freak que nem a gente e assistir mais de 100 novelas, sabe? Beleza, então. Valeu, meninas. Já era. Bora pro encerramento do programa agora. Bom, esse foi o nosso 11º episódio. A gente falou aí sobre o mundo dos doramas, né? Então agora chegou aquela parte da gente ler os e-mails, dar alguns recados. Novamente a gente tem o e-mail aí do nosso amigo Garcia Renatos. Já tinha escrevido no último programa, né? Que a gente falou de música, né? Então foi bem de encontro ali com o e-mail dele e agora ele mandou mais um e-mail pra gente. Olá, Papo de Japa Casters. Adorei o episódio. As convidadas mandaram muito bem. Acho que parei de curtir Girl Band por conta de achar estranho curtir isso depois de uma idade. Não sei se iria num show da Morning Musume, mas ainda escuto músicas de anime. Vai entender. Mas também nunca mais fui num do Slipknot. A parceira foi no show do Dorian Gray aqui no Brasil. Ela já foi dessa pegada de moda alternativa japonesa, visual kei. Recentemente ela fazia aulas de Ryukyu Buyo, o que me fez conhecer novas bandas. Muito embora eu ache graça mesmo em Yoko Kanno e algo do Depapepe. Kyari Piamu Piamu é guilty pleasure. As gurias estão certas. Fico feliz de saber que terão novos episódios em breve. Abraços e sucesso. Valeu, Garcia Renato. Que é no começo do e-mail, né? Ele fala que parou de curtir Girl Band por causa da idade, né? É realmente, né? É uma parada ali que, pra quem é homem, né? Pelo menos, pega meio mal, assim, você falar que curte, assim, dependendo da sua idade. Ou, às vezes, em qualquer idade mesmo, não pegue bem, né? Acho interessante essas aulas de Ryukyu Buyo, né? É dança tradicional de Okinawa, né? Uhum. Então, é interessante, hein? Essa Yoko Kanno aí, se não me engano, ela é famosa e também tem um vídeo que ela faz uma... Tem uma música do Gundam, né? Que do Senshi Gundam, não sei se o pessoal conhece aí, é bem legal. Beleza, então. A gente agradece aí mais uma vez a participação do nosso amigo e é isso aí, mandem mais e-mails pra gente, que a gente vai estar lendo aqui no programa. No mais é isso, né? Fiquem ligados então que próxima semana a gente tá de volta com mais um episódio, beleza? É isso aí, valeu. Falou. Valeu, pessoal, falou.